quantas vezes pedi e até implorei para encontrar alguém que me traga amor, que me tire essa dor que eu não sei de onde vem. Quantas noites chorei, fantasias busquei pra enganar meu coração. Quantas vezes menti, mas não pude fugir dessa minha solidão. Não suporto essa vida sem ninguém. Ou será que eu não mereço ter alguém? Preciso ser feliz, preciso de amor. Tô cansado de andar por essa estrada solitária. Tô cansado de viver sozinho, sem ninguém pra perguntar pra onde vou, que vou fazer, que horas vou voltar. Tô cansado de andar por essa estrada solitária. Tô cansado de viver sozinho, sem ninguém pra perguntar pra onde vou, que vou fazer, que horas vou voltar. Chorei, fantasias busquei pra enganar meu coração. Quantas vezes menti, mas não pude fugir dessa minha solidão. Não suporto essa vida sem ninguém. Ou será que eu não mereço ter alguém? Preciso ser amor. Tô cansado de andar por essa estrada solitária. Tô cansado de viver sozinho, sem ninguém pra perguntar pra onde vou, que vou fazer, que horas vou voltar. Cansado de andar por essa estrada solitária. Tô cansado de viver sozinho.